Tânia, mãe, Tânia. No? No. Sweden. Ah, cool. Let's play a song from your country. The song is a country song, popular song. Coisa aqui do meu pai. parei de ouvir isso. Qualquer música que eu achar que eu meter bala. Nada a ver isso tá falando aí, cara. Mike, you don't know Brazil. This is very bad words. Babaca, filha da puta. Falando merda aí, caralho. música boa, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, cara? Agora, nós, The Coco, you is crazy, man. Clitóris. Ah, clitóris. Clitóris, clitóris, clitóris. Genuflexório. Genuflexório. Ah, genuflexório. Clitóris. Clitóris, clitóris, clitóris. Genuflexório, genuflexório, ah, genuflexório, clitóris, clitóris, clitóris, clitóris, clitóris, clitóris, clitóris, clitóris, genuflexório, genuflexório, genuflexório. Clitóris. Como uma burbuzinha. Clitóris, clitóris. Ah, clitóris. Clitóris. Clitóris, clitóris. Ah, clitóris. Genuflexório. Ah, genuflexório. Genuflexório. During the music, we choose the other words and wherever. Virgem suja, virgem suja, virgem suja, virgem suja, virgem suja, virgem suja, virgem suja, virgem suja, virgem suja, imunda. Virgem suja, ah, suja, suja. Corpo suja, ah, mente suja, imunda. Em cada berço que esses pernas peço e funda. Em cada fosso que esse gozo grosso cura. Virgem suja, ah, suja, suja. Corpo suja, ah, mente suja, imunda. Em cada berço que esses pernas peço e funda. Em cada fosso que esse gozo suja. Yes, we play in the bot, the music, the dance music and other musics that I play with guys. You listen before in the site I show you this very craziness here. Los hoyos de mi enamorada. Y como esta noche pasada pasando. Clitóris, clitóris. Clitóris, clitóris, clitóris. Para que él acorde a clitóris, clitóris. Clitóris, clitóris, clitóris. Genuflexório, ah, genuflexório. genuflexor, ah, genuflexor, virgem suja, ah, suja, suja, corpo suja, ah, um beijo, suja, suja, suja, amor, clitóris, clitóris, ah, clitóris, clitóris, clitóris, genuflexor, ah, genuflexor, good Benjamin. Virgem suja, ah, suja, suja, corpo suja, ah, mente suja, linda. Em cada berço que se espera, esqueça o mundo. Em cada berço que se corpo suja. Papa Nicolau, Papa Nicolau, Papa Nicolau, Papa Nicolau, Papa Nicolau, Papa Nicolau, Papa Nicolau. Clitóris, clitóris, ah, clitóris, clitóris, clitóris, ah, clitóris, genuflexor, ah, genuflexor, genuflexor, genuflexor, virgem suja, ah, suja, suja, corpo suja, a mente suja, cada bicho que se espera, esqueça, a felicidade, esqueça. É como a gota de óvalo numa pétala de flor. Pétala de flor. Pétala de flor. Brilha tranquila. Depois se leve oscila. É como uma lágrima de amor. Minha felicidade estou sonhando. Yes. Pétala de flor. E como esta noite? Pétala de flor. Uno. E grande la chitarra. The French is like Portuguese. Noite. Tristeza ao derby. Felicidade. Não é que eu me arrependi. Eu tô com vontade de rir. Não é que eu me sinto mal. Eu posso fazer igual. Não é que eu vou fazer igual. Eu vou fazer pior. É. Não é que eu vou fazer igual. Eu vou fazer pior. Nem sempre se pode ser Deus. Nem sempre se pode ser Deus. Por isso que estou gritando, gritando. Não é que eu passei do limite. Isso pra mim é normal. Não é que eu me arrependi. Não me invade. Eu tô com vontade de rir. Não é que eu me sinto mal. Eu posso fazer igual. Não é que eu vou fazer igual. Vou fazer pior. Vou fazer igual. Vou fazer pior. Carnaval. Il y a toujours des chansons sur le carnaval. Respire le air. Respire le air qui expire. Respire quand vous respirez. Dites-le. Ce que vous avez à dire. Acaba sendo carnaval. Tanto faz. Entrar ou sair, é o caminado, olho por onde anda, faço que o coração manda. Bonita, bonita. And very best singer, we are very best singer. Un milagre risuono di sirena, un milagre risuono di sirena. Respire quando você respirar. Diga o que tem a dizer. Acaba sendo praia. O que tinha que ser. Esqueça isso. Tanto faz. Ande, não olhe pra trás. Olhe por onde anda. Faz o coração amar. Diga como é que se sente. Levante pra seguir em frente. Faça o que está fazendo. Não estou dizendo, se quiser usar, os depois de ajudar, Chico, é proibido parar. O fácil é certo, o certo é fácil. O fácil é certo, o certo quando é fácil. Quando não tem nada o que. O fácil é certo, o certo quando é fácil. Quando tudo o nosso ansia espera. O fácil é certo, o certo quando é fácil. Te quero, te aflime, não importa o que você fez. Quando te descorraça. Não se perca, não pare. Quando chego a abre, faça o que quer fazer. Aconteça o que acontecer, tanto faz como se chama. Entregue só o que você ama. O fácil é o certo. O certo é o fácil. O fácil é o certo. O fácil é o certo. O fácil é o certo. Quando deporte estava aqui. Quando é a chave perdi. Mike Chico Buarque, c'est du rap, this is very nice too. Quando não tem nada o que há. Quando tudo era ausência, esperei. Quando trazia quando ti coragem di quando ti guardi quando respiri se Chico César Chico César respiri la chanson de Tongue tu la connais la tongada meironga do cabulete cabulete. Respire now. Evandro. Respire quando você respira. Could you try to sing in French? Like me, I sing in Brazil. Brazil? Respire. Hello. Hi. I missed. No, man, I don't speak French. Qual o de bolsa? I don't have lyrics in French here. You just you if send you want, if you send me, I can try play. Play nowhere. You, it's not a problem. It, you take it, a French song and you try. You take your computer and you. You search on Google, the king of Google. Eu posso tentar, I can try. Of course. Yeah, je vais faire une chanson. Of course. En Brésil. Sure. Say the name, a song. That you know. Listen, my son, it's song for you. It's a song I do. But you can Canta com sotaque de francês, né? Da mesma forma como eu vou cantar com sotaque de português. Midnight Grooves and Magnus Band. Midnight Grooves? I think that he from French. I don't know. From France. I don't. I think. Yes, I see. I see. I see. Yeah. Eles são daí, né? Não? Okay. I try to. I think that I like this type of stack music, like Zouk. Pour télécharger, c'est Youzik. Zouk, you know, né? Youzik. Zouk. 1 minute, please. 1 minute. Zouk, I think you know. Zouk is a rhythm of France, no? Zouk? Sakazouké? Sakazouké? Ok. Attends. Alors, elle est où? La vidéo est en cours de conversion. Cliquez ici pour ouvrir le menu. Just a minute. I am looking for this Midnight Grooves. Midnight. I like. This is a reaching very popular in my hometown. Ah. Yeah, Midnight Grooves. This band is very cool. He make Azouk and Latch music and other things. just show you, just to you know, no play today. Just to you know qual, what the style in disguise. Okay, D, this is part, this is to jam, to bench. did not teach to be taught was it was just to show you. What can see me what touch? Putain, je sature à fond là. After, je sais pas. After. Is dans is French song. Après, ça fait. Attends. I don't like Reaper. I think that that this music. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça tourne. Is France. Non. Não, não. Eu achei que essa música fosse da França. Eu achei que o pessoal tivesse falado francês, cara. Não, eu achei. Celle-là? Yes, ok, ok, ok. Ok. Just a minute. Alors. What this song? Sorry, T. Merde. Oops. Just is oula. That she... Okay, passa un mal ordinateur. Conversation. Téléchargé okay. Magnum. Magnum. When you hear Higgins. Magnum. Higgins. Magnum Bounce. Oupila. Live in Canada. La vidéo est en cours de conversion. Cliquez pour ouvrir le Magnus. Magnum. Yeah. Moi je regardais Magnum quand j'étais gosse. This is Zook. Download. It's like Zook Love. It seems. Ouvrir le lien. This sound is like Zook. Ah bah ben, il est là. Voilà. It's like. Zook. Putain, mais c'est quoi ce truc là? Ouvrir l'emplacement du fichier. Magnum. Are you ready? You ready to dance? Chérie, t'as jamais oublié, même si ta vie va te rendre toujours heureux. Chaque fois que me connais, fais comme si pas les mêmes. Même si on ne peut pas prier, en dedans, t'es pas déchiré. chaque fois que moi mon brillant fais comme si pas besoin même si vous m'appliquez entre dans tes maps de chien Francis. The song is for sale. Jouant, ouais. Questo è cor. Satisfied, because I don't find the lyric. Oh, mama, mama. Je n'ai pas les paroles, je suis désolé. Mon petit Evandro, je pourrais pas te la chanter. Je n'ai pas trouvé les paroles, tu vois. Mais je suis le roi de la chanson yaourt. Let's try play How Heck. J'ai juste oupi là. Let's try play how Heck goes. En fait, moi j'ai un capot. Julien Capodast, en sixième. Et puis après, après je fais un ré mineur. Je crois que c'est un ré mineur. Après un la. La mineur. Par contre, il donne les bons accords. Et après, il m'en manque un. C'est quoi cet accord alors? To drum, Rasta drum. Oui, mama la la ba la ba ba. Et voilà ma caisse, c'est pour baptiser. Mais ma pépa pénètre, c'est Babylone. Ça fait toujours pour Babylone. Ja, Rastafari, Ja, Jamaica, Babylone, Babylone by bus. C'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Oh, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Oula, oula, oula, oula, oula, oula. Qu'est-ce que ça? Ça combien? 120. J'ai un problème avec le batteur de reggae qui fait n'importe quoi, tu vois. Je lui demande pourtant quelque chose de facile. Evandro Junior Upila. On a essayé de chanter ta chanson, c'était pas facile, tu vois. Je ne trouve pas les paroles, oublie là. Just this. Pourquoi vous avez ralenti là? Qu'est-ce que tu glandes, Mike? Enlève ton doigt des... More fast. Il voulait accélérer. Mike don't want to go fast. To go fast. Because Mike don't have a good motorbike. It's now so sticky. Quoi 120? On est à 120. No, 120 is better. Je suis à 140 maintenant. Bon. We can play J'ai like pas ska. Compris. You can play like ska too. Não, deixa esse mesmo. Let's the same. Let that.